minha irmã, você não sabe o que eu aprontei. O que você aprontou, Mayara? Senta aqui nessa cadeira que eu vou te contar uma besteira que eu fiz com a minha vida. Eu perdi uma pessoa e depois dessa proeza tem uma sexta. Na minha segunda todo dia eu bebo sem nenhuma moderação. A minha casa é a calçada daquele portão. Eu tô vivendo de cachaça e tira gosto de salame, com uma pitada de saudade. De vez em quando eu dou uns vexame. Quando eu acho que esqueci, piora fumando. Mas que caipora secando. Quase um alambique, ele disse. Traição não tem perdão, desiste. Quando eu acho que esqueci, piora fumando. Mas que caipora secando. Quase um alambique. Eu queria que ele que tivesse me botado um chifre. Porque fui eu, irmã. Tinha que ser ele, eu já tinha perdoado. Tava tudo certo, aprontou dessa vez. Oh, meu Deus. Senta aqui nessa cadeira que eu vou te contar uma besteira que eu fiz com a minha vida. Eu perdi uma pessoa e depois dessa proeza tem uma sexta. Na minha segunda todo dia eu bebo sem nenhuma moderação. A minha casa é a calçada daquele portão. Eu tô vivendo de cachaça e tira gosto de salame, com uma pitada de saudade. De vez em quando eu dou uns vexame. Quando eu acho esqueci, piora fumando. Mas que cai fora secando. Quase um alambique, ele disse. Traição não tem perdão, desiste. Quando eu acho que esqueci, piora fumando. Mas que cai fora secando. Quase um alambique, eu queria que ele que tivesse me botado chifre. Eu queria que ele que tivesse me botado chifre. Eu queria que ele que tivesse me botado chifre. Ah, porque não fui eu que levei essa desgrama.